Até quando a gente vai viver a ilusão? Até quando o nosso amor vai morar numa canção? O meu coração pequeno já parou de esperar. Quando é que a gente vai parar de se machucar? Quando é que você vai começar a me enxergar? Até onde o meu amor vai poder te alimentar? Você é a minha ausência, a razão do meu querer. Você é tudo que sinto e não sei explicar. Eu quero teu amor sem direção, sem regras e rancor, sem condição. Eu quero flutuar sobre você. Eu quero teu amor. Vem pra mim. Quantos desejos presos no olhar. Quantas vezes te chamei na mais fria solidão. Quantas promessas ditas sem pensar. Quantos momentos perdidos no ar. Quantas vezes eu pensei não ouvir meu coração. Eu quero teu amor sem direção, sem regras e rancor, sem condição. Eu quero.